Tango Romeo 075, the result in ambulance. Solos 45, libera a direita, taxi via Alfa F, na taxi F, chame novamente como o trecho da Alfa interditado. Gente, o taxi via Alfa F, chamamos na Fugol, no 7 braço. Penha 075, autorizado de colar no 0, vento variável em 3 nós. Autorizado de colar, fico no 0, vento variável em 3 nós, o chame 6075. Da Eco Gol, 759. 759, autorizado até o ponto de espera da Eco. Mantém o ponto de espera da Eco. Até o ponto de espera da Eco Gol, 759. Espera da Eco, Gol 759. Gol 759, autorizado ingresso na pista, girizando até a Taxi Delta, é poste vibrando. Taxi Track, vai librando a Delta, Gol 759. Puxa, na minha 075, decolada 48, chama controle 120, decimal 8, vamos. 1208, chama era 6075, obrigado até. Passa 2000 na Dael. Chanel 6075, contato radar na decolagem. Suba e mantém o nível de voo 360, voe a posição Dael. 360 Dael da presente, 1 Chanel 6075. Voo 1093, completando o procedimento RNAV, chama agora a torre. 1-18-95. 295, obrigado. Torre, bom dia, vou 1093. Vou 1093, continua a aproximação, agora você está livre. Autorizado, pushback, chame táxi. Sim, 759, liberando na Delta, taxi Alfa. Da Juliette, antes da Juliette, chama o solo em 1219. Alfa, Juliette, 10-219, igual no 759. Pro 93, autorizado pouso, pista no 0, vento variável em 3 metros. Vou Voador, bom dia, Golo 759, aproximando a Juliette. Juliette, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, Golo 759. Polo 093, Polo ao 52, liberando na época, confirma. Temo. Gente, vai prosseguir via Alfa até a Fox. Reporte no ponto de espera da Fox. Eu tenho condições de realizar um backtrack na Alfa. Tem um trecho interditado na Alfa entre a Delta e a Eco. Polo 093, copiou. Fazer um backtrack na Alfa. Já tem condições de fazer o backtrack ou tá que via Alfa até a Fox para reingressar novamente na pista? Oxa, né? 6075, pequeno desvio na proa 210 por 20 milhas devido à formação. Gente, oxa, né? 6075, em forma do tempo. Calma, não, zero. Na porta, ela pode voar a moto, mano. Informa o controle após os desvios. Temos coordenados junto ao centro de Recife. Sim, tá. Então o senhor vai ter que taxiar via PIC. Necessita taxiar até a Fox ou tem condições de realizar um backtrack na área de giro da Eco e retornar? Tem um critério pro senhor, que for melhor, taxi via Alfa ou realize o backtrack e retorne via Eco. Se via Alfa até a Fox, libere na Fox, chame novamente com gentileza para ingresso na Fox, para ingresso na pista 190. Então a gente vai curvar a esquerda aqui e na Fox chama para ingresso na pista, tá ok? A Xené 6075 voa em Motiva. Leva a Motiva subindo ao 360. Xené 6075 voa no Motiva. Chama agora o centro Recife na frequência no 25.1 ao término 28.8. 25.1, 228, 7.1. Na Alfa vai ingressar na Fox, eu vou no 093. Gente, autorizado ingresso na pista 10, táxi até a Delta, libere na Delta, reporte liberando. Está iniciando o táxi até a Delta pela pista, voo 093. Federal 9970, oceano de indicação. Esse mantém 050 via chegada a mar. 050 via mar, 9970, uma chance de levar um mar. Federal 9970, vou Itapu. Direto Itapu, 9970. Após Itapu, vou Serra Victor 366 para falar do procedimento terminado. Pista 90. PS Federal 9970, após Itapu, irá reinterceptar a chegada a mar e voar a duna. Após Itapu, duna, pro NDB, 9970. Santa 093, segue TV Alfa Juliette, reporte antes da Juliette para o Sonho, 1219, bom dia. Alfa Juliette, antes da Juliette, 1218. Boa. 1219. 3890, autoridade ecológica, 10, vento variável em 2. Ok, então livre ali a decolada 03890. Salvador, 9970. Esse será o 9970. Você vai informar que nós estamos realmente na prioridade para o cheque do nosso equipamento? Simbra, Índia Serra, marca do Estranho. Tá, centro ideal de táxi, por favor. O ideal seria 055. 053, para ser mais preciso. 053, obrigado. Decolou 3890. Então 3890, contato radar, fuga para 330, pega a PUCA. 330 na PUCA. Bela 9972, identifica, desce via chegada Mari para o 0620. Via Mari para o 6225, guarde cópia, prepare Arbor 1. Arbor 1, previsto 6225, obrigado. Paulo Matheus, 4201, autorização Campina 320, informação boa. Número 2, prepara Dael. Dael, grande. Veteração para a interceptação do procedimento NDB Zulu, pista no zero, curve à esquerda na tua 050. De forma estabilizada. Zona 050, reportará estabilizado, zona 970. Afirma autorizado, ajuste o altímetro no 0111, autorizado só no procedimento, vamos estabilizar. No 0111, reportará estabilizado, 9970. Salvador, Chané 62, 1-1. Número 3, prepara Del. Rael. Chané 6225, copia. Copia, 6225. Salvador, Brasília, 380, via Pesolo 7, decorando a 1-0, curva direita, perfil da Arbor 1, transição elefa. 5424, 1208. 380 Brasília, Arbor 1 Alefa, com curva direita, Pesolo 17, aerovia, 5424, o transponder 208, controle, Xané 625. Correio, chame pronto pro pushback. Para. 4201, pronto? Pronto. Campinas 320, via Pesolo 10, Pubável, Pesolo 6, conforto. Recorda da 10, direita, da El, Leda, Mótima. 5425, transponder, controle 208. Campinas 320, Pesolo 10, Pubável, Pesolo 16, via Rotuante 9. 010, direita da El Leda Morte, para 425, controle 130, final 8, 4, 2, 1. Pronto no... Tá em qual posição? 01? 01, aceita. 62 e no 1, pronto? 62 e no 1, pronto. Salvador, Galeão, 360 autorizado, via peso U, via pelo novembro 857. Recorda a pista no 0, direita da El Leda Irume. 5427, transponder controle no 208. Para o Galeão, autorizado 360, Upper November 857, decola down no 0, da El Leda Irume. 5427, 120-8. Qual o portão? Vamos no 6. Chame pronto, pushback, saneamento. Samaramos. Estrela 9970 completo sinal do procedimento, chama agora turre na frequência 118, decimal 95. E solicito que faça um cheque no equipamento assim que possível, devido à defasagem que existe entre a chegada e a sua aeronave. Na navegação. 1895 assim paremos, 9970. Então 3890, chama agora o centro Recife na frequência 12085, ou término 2545. 2085, 2545, obrigado. Salvador, Federal 9970, bom dia, a 3 milhas de DFA. Federal 9970, autorizado pouso no 0, vento variável em 2 nós. Confirmando, variável com quantos nós? 2 nós. 2 nós, ciente, 9970. Doutor, Federal 9972. Doutor Salvador, pra cima. Alguma possibilidade de varanda proibidona? O Citroën 972 após etapa e voitona. Desse mantém a 2 no pé, ajuste o altímetro 90, 111. 111, informe estabilizado, final do procedimento MDB Zulu, pista 90. Mais uma. 9970, Solo 112, liberando na Fox, SQ via Alfa, até a ponto de espera da Eco, aguarde para reingresso na pista. 110, informo, taxiway Alfa interditada entre a Eco e a Delta. Gente, aguardando da Eco, aguarde para reingresso na pista, 09970. Ponto de espera da Eco, reporte 21. Posso era reportar rápido. Solo azul 401 para o estacionamento, posição 01. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Pode ser. Autorizado, federal. Completo final, chame torre na frequência 118.95. 18.91. 09972. 09972, autorizado por 10, vento variável em 49. Entendi. Será 9970, pode prosseguir até a ponte Guaraná. Prossegue ponte Guaraná, federal. Ponte Guaraná, federal 9970. Taxi via pista da interseção Delta, reporte na... ingressando na... Taxiway Delta liberando a pista. Como está ingressando na Delta? Será o 9972. Será o 9972, Solo Zona 7, liberando na Fox. Taxiway via Fox Alpha até a ponte de espera da Eco. Ponte de espera da Eco e a Fox. Como o Taxiway Alpha interditado, no trecho entre a Eco e a Delta. Você vai pela Fox Alpha até a ponte de espera da Eco. Será o 9972. Da Eco. Nada, é o 9, mesma Eco 9972. Gente, autorizado ingresso na Taxi Eco, meio pista, até Delta, na Taxi Delta, Forte de Branco. Vou dizer autorizado ingresso, ou depois da Eco 9972. Eco, Pátio ideal, General 9970. General 9970, ingresso de Aquilo, Pátio 3, 6 Lima, é a posição prevista. Aquilo, Pátio 3, 6 Lima, obrigado. Prepare a Arbor 1, só um minuto. Tá livrando 9972. Gente, tá aqui até o pote 3, quando lá tem os sinalizadores, tá aqui se enviar o pote 5. Bom dia. Salvador, bom dia, Oceanero 62, Uno, está no box, Oceanero 62, é para pushback, acionamento. 62, autorizado, time táxi. Autorizado, chamou para o táxi, 62, Uno. Para o táxi, o azul, 4205, segundo melhor, 4201, com autonomia de 4 horas e 5 minutos, Ribeirão Preto, Uno, Uno, 8, Zé. Índia Ponte Ferro 1895, 1011, boa viagem. Índia Ponte Ferro 1895, 4201. Solo Salvador, muito bom dia, Azul, Alfa e Antioquia. Prossiga. Solicite o reboque do pátio 3, posição 4 Romeu, para o pátio principal, posição 01. Chame para ingressar no principal. Ciente para reporte ao ingresso no principal. Por 963, copia? Por 963, pronto, cópia? Prossiga 963. Galeão 360, Pierre Upper November 857. Decolada pista no zero, curva direita, Nadael, Leda e Irume. 5433, transponder, controle 12080. 0 Galeão, nível de voo 360, Open November 857. Decola 190, curva direita, perfil Gael, Leda, Iru. 5433, transponder, 208 ao controle, voo 963. No 963, correto, chame pronto, 11. Salve Salvador, bom dia, Oceana 6225, ponte 07 para Oxi e Atrama. Pois 17, observando a aeronave da Avianca. A companhia puxando no 6, autorizado no 7, chame táxi. Leva a aeronave à direita, chamaram para o táxi, 625. Obrigado. Azul 4201, decolou a 24, chama controle 1-2028, bom dia. 1-2-0-8, bom dia, 4201. Doutora de Salvador, bom dia, Azul 4208, Perfil da El. Azul 4201, contato radar na decolagem, estive mantendo nível de voo 320 via saída da El. 320 via da El, 4201. Sou guarde para ingresso. Ponte Espera 1895-1011, boa viagem. Espera no outro, Saindo 2229 para início de descida. Para o táxi, com 1-2 pontos a bordo, alterno do Cuiabá, com 3 horas e meia de altura. Bate 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste no 0, no 1, boa viagem. Brasília 360, via peso Luna 7, decolada pista no 0, curva direita na Arbor 1, transição elétrica. 5437, transponder, controle 1-2-0-8-0. Firmando 360, via peso Gol 1-7, decolada 1-0, curva direita, Arbor 1, transição elétrica. 5437, transponder. E o controle 1, confirmado. 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8. A saída A, é, Arbor 1. Arbor 1, transição elétrica. Ok, obrigado. 2, bom dia. Bom dia, autorizado alinhar, desde a colar da última linha 2, eu vou ter confirme, está voando o Serra Vitor 369. E o antigo, senhor? Estou autorizado a chegar da Mari. Ou seja, o senhor deveria ter ido até Itape. Foi Itape, Whisky, Yankee Uniforme, após Itape, Serra Vitor 366, para o final do procedimento terminado. Iremos até Itape, senhor. Autorizado, até o 1. Altimetro 901 no 1. Após Itape, Serra Victor 366 para sinal de procedimento R, nave, pista no 0. Informe estabilizado. Camarada estabilizado, isso. Índia 1093, pronto, cópia. Confins 360. Pronto, é cópia. Confins 360 aprovado, via Pedro 21. Fora da pista 10, direita, Dabor 1, transfer elétrico. 5435, transponder, controle 12080. Mari, desça e mantenha o nível 070. Ajuste de altímetro no 011. Após Mari, intercepta a chegada, Mari compete via para o 070. Eu chamo a 225 autorizada, Aninha, e mantém no 0. Ali mantém no 0, Aninha, beleza. Antecipando? Vou checar só um minuto. De 8 horas, Gabriel, você já passou a posição. Exatamente, o que eu ia fazer, ia retornar para a ITAP para conseguir o procedimento que o senhor tinha informado, senhor. Você é o Vitor 366, desse mantém para 2500 pés. 2500 pés, Whisky Camp Califórnia, aponto Serra Vitor 366, Whisky Camp Califórnia. Chamei 201, decolado 30, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 62 minutos. Controle de Salvador, bom dia, Oxenar, 62 minutos. Da 6211, acione corrido. Repete o radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Oxenar, 6211. Via saída da EL, subindo para 360. 62 Passaredo 2229 após a posição ITAP, voo Serra Vitor 366 para o final do procedimento RNAV pista no 0. 2229 após ITAP 366. Também 225, autorizado a decolar pista no 0, vento variável em 3 nós. Autorizado a decolar de pista no 0, hoje tem 625. O 973 na escuta? Diga. Entrei em contato com a IF aqui de Salvador, a mesma informou que checou do sistema e não possui nenhuma CHG não. Vamos comunicar a empresa, obrigado, senhor. Vai se esperar mais uns, daqui a exatos 12 minutos, 12 minutos eu tenho ele aqui no sistema. Vamos ficar na disposição, final de serviço. Bono 649, acima de indicação. Chegada bom, desse mantenha 4 mil pés. Ajuste altímetro 1-0-1. Ficou passando, viu? Agora bom, avisou na final do procedimento do Whisky Uniforme. Tá passando Whisky Uniforme, completo saldo do procedimento da RNAV, chama agora a torre na frequência 118-95. Camarada 295, bom dia, senhor. É o Whisky Uniforme? Uniforme, bom dia, prossiga. Está avisado no final do procedimento? Cancelamento, prosseguir para uma base pela direita do 17. Frente, cancelado 33. Autorizado a presente com curva pela esquerda, base pela direita no 7. Reporte final no 7. Uniforme. Azul 4201, não chama agora 136, na frequência 125 decimal 1, alterno 128 decimal 8. 125 decimal 1, alterno 128 decimal 8, azul 4201, obrigado. Passarei 2229, desse mantenha 2500 pés, ajuste altímetro 1-0-1-1. Descendo para 2500, ajustado com 1-0-1-1. Azul 2775, desse mantém 050. 0, 0, 2, 7, 7. Uniforme autorizado, pouso no 7, vento variável em 3 nós. Uniforme. Na saída, Arbor 1. Channel 225, prossiga conforme a autorização para o nível de voo 380 via saída Arbor 1. Prossegue conforme a autorização, nível 380 Arbor 1. Sete e meia, 3:50, Floripa, delegado táxi, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera 1895, 1.011, ajuste, boa viagem. Ponto de espera 1895, 1.011, obrigado, bom dia. Voo 825, após o tráfego da companhia retaguarda, iniciamos 10, chame táxi. Voo 825. Imautorizado, chame 1225. Vou direto leva ao Chinema 225. Acima, uísque aqui uniforme no solo 37, autorizado backtrack, confirma o 45. Sente, após quebrar na pista no 45. Super 66, passaria do 2229. Passaria 2229, completo final, chame torre. 1-1-8-95. Obrigado, senhor. Boa. Salvador, passaria do 2229. Boa. Autorizado, pouso no 0, vento variável em 3-2. 2229, autorizado, pouso não no 0, obrigado. Voo 963, bom dia, mantenha constante. Entendo. Bom dia, esquenta o uniforme. O 1093, posição 8 para pushback e acionamento. 1093, aguarde por push. Verdade. Falou, Salvador, o 865, 79 após, 3 horas e 30, ao 10 caminho. E 050, 277. Azul 2775, desse mantém a 2500 pés, informe estabilizado, sinal do procedimento, é Renato, pistola 0. 2500 pés, informe estabilizado, é Renato, pistola 0. 02229. Channel 6211, chama agora o centro Recife, na frequência, no 251, alterno 28.8. 251, alterno 28.8, uma boa, Channel 6211. Prosseguir mais à frente. Liberar na Fox e reingressar Alfa Eco para táxi via pista, ok? Positivo, gente. 2229, sala 42, se verem direito, chame de sala nenhuma, 2219, bom dia. 219, bom dia. Complexado procedimento da RNAV, pista 90, chama agora Torre Salvador, na frequência 118-95. 118-95-2735. Chané 6225, chama agora o Centro Recife, na frequência 118-8, Alter número 260. Alfa, Santa Gilete. 225. 2775, continua a aproximação, informa o Boeing 737, iniciando rolagem 1-0. Aguarde que está livre. Gente, aguardando 175. O Azul 2775, informa o Taxway Alpha interditada entre a Eco e a Delta. Caso não libere a interdição Delta, será necessário taxiar um pouco mais à frente até a Fox. Ingressar Alfa Eco para retornar a pista, até que já havia pista, ok? Positivo, então. Caso passe a Delta, vai retornar, vai liberar via Fox 277. Juliette, eu passaria 2229. Gente, mantenha a ante da Juliette, prevista remota 1-3, a aeronave da Gol finalizando o puxa, vai iniciar o TAP. Ah, só visual com a mesma, aguardando aqui, 2-2-2-9. Assim que ele iniciar o táxi e passar pela Juliette, autorizado até a 13. Ok, a visual com a mesma, assim que ele passar, autorizado até a 1-3, 2-2-2-9. Mantenha 360 via saída Leão. Sala 360 via saída Gol 963. Após 2000, pode voar da El? Autorizada por 2000 pés, o Adael, vou no 963. Ok, muito obrigado, 963. 3 horas e 20, na Campinas. Bate 1 no Índia, ponto de espera, 1895 milhões, boa viagem. Bate 1 no Índia, ponto de espera, 1895, boa. Autorizado, Renato, estou meio vacinado. Após pelo, foi 2 de 5. Após pelo, voe servido 366 para o final do procedimento RNAV